Ficheiro 32, página 302, capítulo 17. Domingo de Páscoa, 27 de março, a terça-feira, 29 de março. Dragan Armansky levantou-se cedo no domingo, depois de longas horas de constante preocupação. Desceu à cozinha, sem acordar a mulher, e fez café e uma sanduíche. Em seguida, ligou o portátil e começou a escrever. Usou o mesmo formulário que a Milton Security utilizava para as investigações pessoais e introduziu todos os factos sobre a personalidade de Lisbeth Salander de que conseguiu lembrar-se. Às 9, Ritva desceu as escadas e serviu-se uma chávena de café. Perguntou-lhe o que estava a fazer. Ele respondeu evasivamente e continuou a escrever. Ritva conhecia-o o suficiente para saber que ia estar ligado à terra durante o resto do dia. Afinal, Mikkel Blomkvist tinha-se enganado, o que se deveu provavelmente ao facto de ser fim de semana de Páscoa e a sede da judiciária estar ainda relativamente deserta. Só no domingo de manhã os mídias souberam que tinha sido ele a encontrar Dag Svensson e Mia Johansson. O primeiro a ligar foi um jornalista do Aftonbladet, um velho amigo. Blomkvist, fala Niklassen. Diz: Foste então tu que encontraste o casal em Enskede? É verdade. A minha fonte diz-me que trabalhavam para a Millennium. A tua fonte só acertou em metade. O Dag Svensson estava a fazer um trabalho freelance para a Millennium. A Mia Johansson não trabalhava para nós. Caramba, pá, é o raio de uma história, tens de admitir. Pois é, disse Mikkel num tom cansado. Por que foi que não disseram nada? O Dag era um colega e um amigo. Achámos que era de bom tom deixar que as famílias soubessem o que tinha acontecido antes de publicarmos, fosse o que fosse. Mikkel tinha a certeza de que esta afirmação não seria citada. Faz sentido. Em que estava o Dag a trabalhar? Numa história que lhe encomendamos. A respeito de quê? Que espécie de furo estão vocês a preparar no Aftonbladet? Era então um furo? Vai-te lixar, Niklassen. Oh, vá lá, Blumi. Achas que os crimes tiveram alguma coisa que ver com a história em que o Dag Svensson estava a trabalhar? Se voltas a chamar-me Blumi, desligo e não torno a falar contigo durante o resto do ano. Está bem, desculpa. Achas que o Dag foi assassinado por causa do seu trabalho como jornalista de investigação? Não faço a mínima ideia de porque é que o Dag foi assassinado. A história em que ele estava a trabalhar tinha alguma coisa que ver com a Lisbeth Salander? Não, absolutamente nada. O Dag conhecia essa chalada? Não faço ideia. O Dag escreveu recentemente uma série de artigos sobre crime informático. Era o género de história que estava a fazer para a Millennium? Não desistes, pois não? Mikkel estava quase a dizer a Niklassen que fosse dar uma curva, quando, de repente, se sentou muito direito na cama. Acabava de ter duas excelentes ideias. Niklassen começou a dizer qualquer coisa. Aguenta um instante, não saias daí, eu já volto. Saltou da cama e tapou o microfone do telemóvel com a palma da mão. Subitamente estava noutro planeta. Desde os assassínios que dava volta à cabeça à procura de uma maneira de entrar em contacto com Lisbeth. Havia uma possibilidade, uma fortíssima possibilidade de ela ler o que ele dissesse aos jornais, onde quer que estivesse. Se negasse conhecê-la, ela poderia interpretá-lo como uma indicação de que a abandonara ou a traíra. Se a defendesse, outras pessoas poderiam pensar que ele sabia mais do que dizia sobre os assassínios. Mas se usasse as palavras certas, talvez Lisbeth se sentisse tentada a contactá-lo. Desculpa, estou de volta. O que estavas a dizer? Estava a perguntar se o trabalho do Dag era sobre crime informático. Se queres uma declaração minha, eu dou-ta. Dispara. Só se me citares ipsis verbis. De que outra maneira haveria de citar-te? Acho que é melhor não responder essa pergunta. Então, o que é que tens a dizer? Mando-te por e-mail dentro de 15 minutos. O quê? Vê o teu e-mail, disse Mikkel e desligou. Foi até à secretária e iniciou o iBook. abriu o Word e concentrou-se durante 2 minutos antes de começar a escrever. Erika Berger, diretora editorial da Millennium, ficou profundamente abalada pela morte do jornalista freelancer e colaborador Dax Svensson e manifestou a esperança de que os crimes sejam rapidamente solucionados. Os corpos de Dax Svensson e da companheira, Mia Johansson, assassinados na noite da passada quarta-feira, foram encontrados por Mikael Blomkvist, editor da revista. Dax Svensson era um jornalista excepcionalmente talentoso e uma pessoa de quem eu gostava muito. Tinha-nos proposto ideias para vários artigos. Entre outras coisas, estava a levar a cabo uma aprofundada investigação sobre a questão da pirataria informática, disse Mikael Blomkvist ao Aftonbladet. Blomkvist e Berger recusam especular sobre quem poderá ter sido o autor dos assassínios ou sobre os motivos destas mortes. Logo a seguir a ter escrito isto, pegou no telefone e ligou para Erika. Viva, Ricky, acabas de ser entrevistada pelo Aftonbladet. Conta. Mikael leu-lhe o texto que acabava de escrever. Como assim? É tudo verdade. O Dag trabalhava como freelancer há mais de 10 anos e uma das suas especializações era a segurança informática. Falámos muitas vezes do assunto quando pensámos na possibilidade de abordar o tema depois da história sobre o tráfico de mulheres. E conheces mais alguém que se interesse por pirataria informática? Erika percebeu imediatamente o que ele estava a tentar fazer. Esperto, Mick, muito esperto. Ok, avança. Niklassen ligou um minuto depois de ter recebido o e-mail. Não se pode dizer que seja um grande furo. É tudo o que tens e é mais do que qualquer outro jornal vai ter. Reproduzes tudo ou nada. Depois de falar com Niklassen, Mikael voltou ao iBook. Pensou um instante e escreveu. Querida Lisbeth, vou escrever esta carta e deixá-la no meu disco rígido, sabendo que mais cedo ou mais tarde acabarás por lê-la. Lembro-me de como assumiste o controle do disco rígido do Venastrom há 2 anos e suspeito que fizeste o mesmo ao meu. É evidente que já não queres ter nada a ver comigo. Não tenciono perguntar-te porquê e não tens de explicar, seja o que for. Os acontecimentos dos últimos dias voltaram a ligar-nos, por muito que isso te desagrade. A polícia diz que mataste 2 pessoas de quem eu gostava muito. Fui eu que encontrei o Dag e a Mia, minutos depois de terem sido assassinados. Não acredito que tenhas sido tu a matá-los. Espero muito não estar enganado. A polícia afirma que és uma assassina psicopata, mas isso significaria que me enganei completamente a teu respeito, ou que, durante o último ano, mudaste tanto que não conseguiria reconhecer-te. E se não és tu a assassina, então a polícia anda à procura da pessoa errada. Dada a situação, devia provavelmente aconselhar-te a entregar-te, mas desconfio de que estaria a gastar o meu latim. Mais cedo ou mais tarde vão encontrar-te e quando isso acontecer vais precisar de um amigo. Podes querer não ter nada a ver comigo, mas tenho uma irmã chamada Annika Giannini, que é advogada, das melhores. Está disposta a representar-te se a contactares. Podes confiar nela. No que respeita à Millennium, iniciámos a nossa própria investigação sobre os motivos que levaram à morte do Dag e da Mia. O que estou a fazer neste preciso momento é a preparar uma lista das pessoas que teriam razões para silenciar o Dag. Não sei se estou na pista certa, mas vou investigar a lista nome a nome. O problema é que não compreendo como o Nils Bjurman encaixa na fotografia. Não é referido no material do Dag e não consigo imaginar qualquer relação entre ele e o Dag e a Mia. Ajuda-me, por favor. Qual é a ligação? Mikael. PS. Arranja outra foto de passaporte. A que tens não te faz justiça. Chamou ao documento para Sally. Em seguida, criou uma pasta chamada Lisbeth Salander e colocou o respectivo ícone no desktop do iBook. Na manhã de terça-feira, Dragan Armansky chamou 3 pessoas para uma reunião no seu gabinete na Milton Security. Johan Freklund, de 62 anos, ex-inspetor da polícia em Zolna, era o chefe da unidade operacional e tinha a seu cargo planeamento e análise. Armansky recrutara-o havia já 10 anos e considerava-o um dos grandes trunfos da empresa. Os outros dois presentes eram Sonny Baumann, de 48 anos, e Niklas Hedström, de 29. Baumann era como Fraklund, um ex-polícia. Pertencer à secção de resposta armada de Norrmalm nos anos 80, antes de passar para a divisão de crimes violentos, onde lideraram uma dúzia de investigações espetaculares. Desempenharam um papel-chave durante a crise do atirador furtivo, que ficara conhecido como o Homem do Laser, no início da década de 90. E em 1997 aceitaram lugar na Milton Security, depois de muita persuasão, e a oferta de um salário substancialmente melhor. Niklas Hedström era considerado um novato. Frequentara a Academia de Polícia, mas quando se preparava para fazer os exames finais, descobrira que sofria de um problema cardíaco congénito, que não só exigia uma intervenção cirúrgica de envergadura, como também significava o fim da sua carreira policial. Fraklund, que fora contemporâneo do pai de Edström, sugerira a Armansky que lhe desse uma oportunidade. Uma vez que havia um lugar em aberto na secção de análise, Armansky aprovara o recrutamento e nunca tivera motivos para se arrepender. Edström trabalhava para a Milton havia 5 anos. Podia faltar-lhe experiência de campo, mas era dotado de uma inteligência viva e perspicaz. Bom dia a todos. Sentem-se e comecem a ler, disse Armansky, enquanto distribuía 3 pastas com cerca de 50 páginas fotocopiadas de recortes de imprensa sobre a caça a Lisbeth Salander, além de 3 páginas com informação pessoal que ele próprio redigira. Edström foi o primeiro a acabar de ler e pousou a pasta. Armansky esperou que os outros dois terminassem. Suponho que nenhum dos senhores deixou de reparar nos cabeçalhos dos jornais na semana passada. Lisbeth Salander, disse Fraklund num tom sombrio. Baumann abanou a cabeça. Edström limitou-se a olhar para o vazio com uma expressão indecifrável e a sugestão de um sorriso triste. Armansky passou os olhos pelo trio. Uma das nossas colaboradoras, disse. Até que ponto chegaram a conhecê-la enquanto trabalhou connosco? Tentei brincar com ela uma vez, disse Edström, novamente com o seu esboço de sorriso. Não achou graça. Pensei que ia arrancar-me a cabeça adentada. Era uma trombuda de primeira e não devo ter trocado mais de 10 frases com ela. A mim pareceu-me muito estranha, disse Fraklund. Baumann encolheu os ombros. Eu chamar-lhe-ia completamente chalada e uma criatura insuportável. Já sabia que era esquisita, mas nunca pensei que fosse louca a este ponto. Fazia as coisas à sua maneira, contemporizou Armansky. Não era uma pessoa de trato fácil, mas eu confiava nela, porque era a melhor investigadora que alguma vez conheci. Entregava sempre resultados além do esperado, sem falhar. Uma coisa que nunca compreendi, disse Fraklund. Nunca percebi como conseguia ela ser tão incrivelmente competente e, ao mesmo tempo, tão antissocial. A explicação reside, claro, no estado mental dela, declarou Armansky, batendo com o dedo espetado numa das pastas. Foi declarada interdita. Não fazia ideia, disse Edström. Quer dizer, não trazia nenhum cartaz nas costas a dizer que era oficialmente atrasada mental. E o senhor nunca disse nada? Não, admitiu Armansky. Nunca disse nada porque pensei que ela não precisava de ser mais estigmatizada do que já era. Toda a gente merece uma oportunidade. E o resultado dessa benevolente experiência foi o que aconteceu em Enskede, disse Baumann. É possível, reconheceu Armansky.